chegando com o Pretinho. Opa, desculpa. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pedacinho do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Vamos juntos até as 2 da tarde com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho neste início de fim de semana? E aí, Amaral? E aí, muito bem. Beleza, Amaral, último dia hoje, hein? Amaral tá saindo em férias. Tô vendo o Pianger subir a lomba, o estado, é cara, o estado que ele vai chegar. Ele vai chegar. Ah, pois saúde. É, não quer fazer. Ele tá correndo com as bermudas no joelho. Não quer correr, aí não consegue subir lomba depois. A feira deve ser linda, né? Deve ser. Fala, não, KG. E aí, boa tarde. Beleza, boa beleza. Tarde. Está conosco também aqui o pedreiro erudito. Fala, Alcemar. Exatamente, estamos aqui nessa festa, nessa paz, nessa alegria, nessa coisa contagiante. Você é bem boiola, né, Alcemar? Ah, é bem boiola. Essa Coca-Cola é Fanta Uva. É, Fanta Uva certo. Fanta Uva zero. Tudo bem, então. Tá Pedro, bem. Pedro Smanioto traz o Alcemar pra gente. Traz uma galera daqui a pouco. 90, né, Pedro? Aí. 90. Ah, fala, Marcos Pianchas, tudo bem, querido? Beleza. Respira, respira. Como é que tá essa respiração aí, tranquilo? Dá uma respiradinha aí. Vamos ver, vamos deixar o Marcos Pianchas falar. Deixa ele falar, fala aí. Aproveita o teu tempo. Tua camisa branca, cara, muito legal, teu cabelo tá muito interessante também. Tá se segurando. Pianchas, a gente te viu subindo a lomba correndo. Que correria, mano. As bermudas no joelho. Todo mundo de camisa branca aqui, né? Os melhores são de camisa branca hoje. Eu tô semi. É a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, a mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Rodai, rodai, rodai, rodai, rodai. La la la, la la la la, la la la la la. Fala, Rodaiquinha. Tudo bem, Rodaiquinha? Tudo certo. Estamos chegando aqui para este Pretinho, nesta sexta-feira, 25 de março de 2011. Álcool é vendido a preço de gasolina. Que da puta! A alta do álcool fez com que o combustível ficasse com o preço bem perto ou igual ao da gasolina nos postos. Só usa álcool quem não tem outra opção. Como o etanol rende menos e o preço está na mesma faixa do cobrado pela gasolina, o álcool chega a ser 30% mais caro do que a gasolina na relação custo-benefício, né? No consumo versus quantidade. Né? Tem explicação isso? Tá seca. A explicação, vão dar real, é Petrobras, né? A Petrobras não quer que se consuma mais álcool que gasolina no Brasil. 85% dos carros vendidos hoje no Brasil são flex. Podem usar álcool. Quebra a Petrobras e todo mundo usa álcool. Mas a Petrobras. Essa é a explicação. A Petrobras regula o preço. Mas você não dá pra baixar o preço da gasolina também? Mas só um pouquinho. A Petrobras também não é detentora dos direitos de distribuição do álcool brasileiro. Do etanol? Eu acho que é. Eu acho que o etanol também é da Petrobras. Ou então é melhor, deixa a pessoa sem sair, ou gasta num ou gasta no outro. Essa é a teoria da conspiração minha. É a Petrobras. Não dá pra aceitar uma desculpa dessa seca. Aí os caras vendem carro flex pra todo mundo. Todo mundo fica feliz da vida que vai poder usar o álcool. Aí quando tem 85% de carro flex no país, o álcool empata com a gasolina. Mas como o álcool tem uma vantagem em cima da gasolina, que é a melhor queima do combustível, né? E o melhor desempenho do motor, né? É um combustível mais limpo pro meio ambiente, pro carro. Então tu tá ajudando. E não é pro bolso. E pro país, e pro Brasil. Não é pro bolso do cara aqui, né? Então aí o bolso, no fim, fala mais alto do que todas essas outras... Não, é uma coisa que não dá pra entender. Quando ninguém tinha, quando não existia o carro flex, o álcool era baratinho. Aí não tinha seca, né? Não tinha seca, o álcool baratinho, o cara tinha carro a álcool, o cara ainda dizia que tem que ficar esperando lá o carro, né, aquecer pra sair de casa, tinha toda aquela coisa. O KG tinha um gol a álcool nas antigas, né? Botãozinho pra injetar gasolina? Isso, tinha um botãozinho pra injetar gasolina e de vez em quando eu esquecia, claro, era guri, esquecia de botar a gasolina no tanquezinho aquele. No afogador. Não saía o carro, não saía de casa. Eu matava a bateria e o carro não saía de casa. E o álcool baratíssimo, o cara que tinha carro a gasolina tinha inveja de quem tinha carro a álcool pelo preço. O cara que comprou o carro flex tem que sair com o nariz de palhaço, cara. Aí, Piano. Não, mas tem, né, que eu acho que tem outros fatores também, cara. Com o aumento do consumo do álcool, tem um aumento de produção, um aumento de distribuição, e aí talvez a demanda do cultivo da cana-de-açúcar não seja suficiente. Acho que tem um tá outro bem, fator. Então a gente vai esperar alguém que saiba, né, o que acontece de verdade alguém e nos informe, já que a gente não foi capaz de buscar informação para vir aqui passar para nossa audiência. Tá, né? Querendo fazer alguma crítica à produção? Não, não, a nós mesmos. Eu não sabia que a gente ia falar desse assunto, senão eu tinha me preparado. Eu também. Vou te ligar antes. Eu me preparei sobre política externa, a gente vai falar sobre isso. Podemos falar agora aqui sobre política externa. Vamos falar? Eu acho que o Maurício podia fazer uma pré-pauta do programa e nos enviar pra gente se preparar. Isso. Não, até pra gente avaliar. SMS, a gente à noite a gente se prepara. Isso, boa. Trevo da Seta em Floripa. Piada velha amanhã, porra. Isso. Trevo da Seta em Floripa tem trânsito caótico, mesmo depois da inauguração da obra de 16 milhões de reais. Tirou! O elevado foi liberado para tentar desafogar o congestionamento no sentido centro-sul da ilha, mas para quem esperava a solução para as filas, a frustração foi inevitável. O problema é de ordem matemática. As três faixas de pista da Via Expressa Sul se transformam em duas para quem sobe o elevado e apenas uma na SC-405. Isso sem falar nas obras que ainda continuam no elevado, com homens trabalhando todo o dia. Parabéns aí. Pois é, mas não pensaram que depois ia ter só uma lá no final? Cara, tu estás me chamando. Não pensaram. Tu estás me chamando de incompetente. Não, foi tu, homem? Tu estás me chamando de incompetente. Não, é isso. Não, começa a entender não muita estamos coisa. Estamos te chamando de incompetente, homem. Não, mas tinha que ter feito. Tinha que ter feito uma. Como é que eu vou dizer? Um planejamento é o mínimo, né? Mas uma projeção. Assim, ó. Nós temos três pistas aqui. Depois vai ficar uma. Depois vai ficar duas. Depois vai ficar uma. É que a gente tava pensando que as pessoas iam parar no meio do caminho. Mas não, as pessoas continuam caminhando. Esse que é o problema. Motoristas. Tem três pistas, acabou uma pista, para ali, querido. Para ali, toma um suco, faz a tua casinha ali. Boa. Aí tá, duas pistas, acaba a segunda, fica só uma. Fica só uma, constrói teu escritório mesma ali. Mesma coisa ali. Mas não, quero tudo construir escritório na beira-mar. Quero tudo morar na beira-mar. Só quer morar na beira-mar. Tudo morar na Lagoa da Conceição. Aí pra chegar fica difícil, querido. Barra da Lagoa. Não, mas dá pra ser otimista e pensar que tinha que começar a obra em algum momento. Começou pelo elevado, depois eles vão duplicar a pista que vem adiante, né? Também tem que começar em algum lugar, né? Não dá pra pegar um helicóptero, içar a obra pronta e jogar ela em cima do troço, é outro, né? Assunto que eu não me preparei outro assunto que a gente não tem algum, né? Então, que 16 tá milhões num elevado, vamos pesquisar depois pra ver se tá bom o preço. Tá no preço. Milhões. Com certeza tá, foi feita uma licitação, três orçamentos. Brasil, né? Três orçamentos foram apresentados, optaram pelo mais... Licitação é troço sério aqui nesse país. Gente, os políticos brasileiros dão exemplo, né, de como fazer uma licitação. Aliás, sobre a ficha limpa, vocês viram que vai cair a ficha limpa, né? Não vai se sustentar em pé a ficha limpa, né? Caiu já. Não é que caiu. A ficha limpa persiste, mas vai valer pra eleição no ano que vem. Porque o que acontece é o seguinte, o cara foi eleito, pô. O Supremo Tribunal Federal não é peneira. O cara foi eleito, é eleito. Foi eleito. Agora, não pode concorrer. A ficha limpa não vai deixar concorrer em 2012. É isso aí. O cara foi eleito, tá eleito, meu. Não adianta o advogado dizer não pode. Tá eleito, O que acontece é o seguinte: os caras que foram eleitos, eles vão assumir suas cadeiras, né? Porque a ficha limpa não vai valer pra eleição do ano passado. E aí estão dizendo que ela passa a valer pra eleição de 2012. Mas o cara não pode nem concorrer. Mas hoje eu já ouvi alguns jornalistas falarem que talvez o Supremo não consiga fazer com que essa lei fique valendo para 2012 e talvez só para 2014. Olha só, coluna do Davi Coimbra da Zero Hora de hoje. Ficha limpa, o projeto da raça superior, leiam. Boa, fica a dica. Boa, Davi, boa, Cagê. Dava pra ter se preparado então, né? Olha só, já ter lido pontos turísticos de todo o mundo desligarão as luzes durante a hora do planeta no sábado, cara. Olha que beleza. Não, gente, não é planeta. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Me enganei. Planeta Terra, onde nós vivemos. Pô, eu queria agradecer por todos os magnatas aí que vão participar dessa hora do planeta, né, magnata? Todo mundo de vela, né? O consumo de vela essa semana lá na firma aumentou bastante, magnata. Estamos vendendo feito louco, o magnatinha nem veio hoje trabalhar porque tá lá cuidando da firma, porque a nega tá guerreira... Tá enrolando vela lá. Tá enrolando vela, a nega guerreira não tá dando conta lá, eu tive que botar o magnatinha pra cuidar das coisas lá, magnata. Bom, pause, o protesto silencioso acontece no mundo inteiro amanhã, das 8:30 às 9:30 da noite. A ação demonstra a preocupação com o aquecimento global. Aí então vamos a alguns pontos turísticos aqui que vão desligar as luzes. Em Paris, a iluminação da torre será desligada. Maravilhosa. Em Nova York, na Times Square, os luminosos serão apagados. Em Roma, o Coliseu e a Fonte terão as luzes apagadas, a Fontana de Trevi. A Fontana. Conhece a Fontana de Trevi? Já foste lá? Eu não vou sair. Quando é que vai ficar pronto aquele Coliseu lá, ô semana? Cara, quando ficar pronto aquilo vai ser legal. Vai ser bonito. Em Londres, a London Eye, aquela roda gigante maravilhosa. Alguém aqui já fez amor na London Eye? Não, né? Então tu já fez, Neila? Não, nem eu. Isso é maravilhosa. É só pesquisas. E também o Big Ben vai ser desligado. Em Buenos Aires, o obelisco terá a iluminação interrompida. Em Porto Alegre, as luzes do monumento ao expedicionário no Parque Farroupilha, na Redenção, serão desligadas. Que é o ponto turístico mais lindo de todos até agora. E em Florianópolis... Pô, nossa... O monumento ao expedicionário. Cara, cada cidade tem o seu monumento. É o Arcos. Aquele arco, né? São os grandes arcos. Os arcos do triunfo da Redenção. Aquilo é a coisa mais bonita do mundo. Ah, mas também é bonitinho. Bonitinho nada. É a coisa mais bonita do mundo. Não, Paris imitou. Paris imitou, é verdade. Paris tem um igual, imitando um igual. E em Floripa serão desligadas as luzes da ponte Ercílio Luz. Que é a ponte de bola, já derruba a ponte logo, aquilo lá já tá, porra. Lá no Maranhão. É só arame, pô, aquela ponte lá, os caras deixaram só no arame, pô. Minha filha faz uma ponte melhor que aquela. No Maranhão, vamos desligar as luzes do estádio lá de Sampaio Correia, aqui, ó. Ah, é, pô? Tem lá. É mesmo? Que tem lá pra desligar. Tá escuro, lá. A luz do estádio lá de Sampaio Correia. E o último destaque aqui do Clique RBS, TV e computador ocupam grande parte do tempo das crianças. Estudos comprovam que as crianças brasileiras são as que mais gastam tempo em frente a computadores e televisões. Caramba. Em média, uma criança passa 3 horas e meia assistindo TV diariamente e mais 2 horas e meia conectada à internet. Ah, e tem o joguinho do computador, o PlayStation, tem tudo isso. Né, melhor babá, tem... né? Melhor... É, o que eu ia dizer. Eu tô sozinho com a minha filha, né? Daí a gente joga bola na sala, janta sorvete. E ontem à noite ficamos assistindo Jackass 3D, eu e ela. Que beleza, Jackass 3D. Ela deve ter curtido horrores do Jackass. Cara, um monte. Achou barato. Esses caras são os idiotas, pai. Ô, meu, o programa de hoje tem presente pro melhor integrante. Opa! Aquele que se destacar hoje. Vamos. Vai ganhar o sensacional CD do Noerci Melo. Vamos lá, Noerci. É o velhinho animal. Não, o velhinho animal. Aí, Noerci. Au, au. Au, au, au, velhinho animal. Au, au, au, velhinho louco de bom. Au, au, au, velhinho animal. Au, au, au, velhinho louco de bom. Que legal, hein? Se você está passadinha e há muito já tá no zenta. Oh. É enfrenta. Se você está gordinha e ninguém mais se engraça. É em traça. Mas se você tá saradinha e a rainha do pedaço. Venho vai pro abraço. Venho animal. Venho louco de bom. Vamos caprichar, galera. O melhor ganha um CD do Noerci Melo. E o segundo lugar ganha 2 CDs. E o terceiro ganha 3 CDs. Nada mais para em pé. Vamos dar uma girada aí, tá na hora. É verdade, do... amigo! É verdade, vamos para as notícias depois. Da tragédia, vai, depois Marcelo. Desse momento, esse momento musical. É verdade, muita Marcelo. Gente deve ter chorado, é né? Verdade. Nesse momento. Eu gostei. Tem que chamar a polícia pra perder esse noite. É verdade. O motorista se distraiu com mulheres seminuas num protesto e acabou batendo o carro. É verdade, né, Marcelo? Isso aqui aconteceu já com vários integrantes desse programa. É o Porã, principalmente. É verdade. O caso ocorreu em Hollywood, o protesto das mulheres pelas donas era promovido pelo grupo ambientalista Ubupeta. Não, não, é só Peta. Só Peta? Só Peta. Peta. O motorista olhou para aquelas bundas, aqueles peitos, aquelas coxas, aqueles peitos maravilhosos. É verdade. Temos imagens dos peitos? Tem as imagens, olha os peitão ali. Olha, olha só que maravilha. É verdade. Gosto daquela parte ali, eu gosto daquele aquele tipo de peito ali, Marcelo. É verdade, é verdade. Aquele ali, gota ali. É o cara aí, meu. É verdade, uma beleza. Aquele tá meio vesgo, aquele peito ali, ó. Olhando pra dentro. Parou agora. É verdade. Meu Deus do céu, até eu bati o carro. É verdade. O motorista se distraiu e acabou batendo na traseira de outro veículo. Acontece. E no momento a emissora de TV CBS. Já trabalhei lá. É mentira. É mentira sua, Marcelo. Estagiário. Já fui estagiário lá. É verdade, é verdade. Cala a boca, Marcelino. Entrevistava uma jovem e acabou flagrando o acidente na hora. Tem as imagens. A imagem tá na rede Recorte. É verdade. .com.br7. Olha lá as imagens. Mulher é presa por trocar videogame por remédio com garoto. É verdade. Durante interrogatório, a Shannon Letters. Shannon Letters. Ofereceu a um garoto um videogame em troca de um frasco de remédio da sua mãe. É verdade. E um chinês diz que uma ovelha deu à luz a um filhote que se parece com um cão, amigo. Olha só. Cachorro ovelheiro só matando. É verdade, Maurício. O animal parece um cachorrinho. Olha a imagem ali. A ovelha deu à luz a um cachorrinho, né? É verdade. Parece um bulldog mesmo. É a cara do Alcemar, olha ali. É verdade. Mas tanto fazendeiro não entendeu, mas falou a Rede Record. Que é um caso que pode acontecer muitas vezes quando a lua chega perto do sol. É verdade. Que isso? Essa é a explicação científica. Que isso, Marcelo? A gente gosta de dar sempre uma informação embasada, diferente do pretinho básico, que não se prepara. É verdade, Marcelo. Obrigado, tá? Há 3 dias em cima dessa matéria. É verdade. É produção, edição, vamos sair, paixão. Ah, o câmera. É verdade. Cadê o câmera? Vamos lá, Soneca, beleza? Motor, Soneca, o câmera. Vamos lá, o câmera Soneca. Aí vai, cadê? Vamos pra lá, pra tal lugar? Não tem que ver no mapa. Ah, como é que sai? Quilometragem pra sair. É verdade. Ah, não carreguei tripé, vai precisar de tripé. Então é verdade, pega o tripé. Ah, então tá bom, não tem iluminação. Não grava nunca a matéria. Então vou pegar um rebatedor também. Cadê a câmera, hein? Ah, ele tá com patrola. É verdade, é verdade. Cadê a patrola? É verdade, tá com a lá dos caras. Pelo amor de Deus, porra! É muito difícil trabalhar na televisão. Cala a boca, Marcelino. Cala a boca tu também, Marcelo. Tô explicando como é que é. Vamos dar uma rodada aí, vai, Alcemar. O que tem aí? Tem umas frases, mas não são esses. Frases do Alcemar. Não são. Tá revoltado. Me deu um calorão isso. Olha só, o Alcemar ficou chateado ontem que tu falou da baba, da dentadura. Da desagradável. Da chapa, o Alcemar ficou muito chateado. Muito chateado. Muito. Magoado. Chateado. Imagina se falasse que ele tem o pinto pequeno. O fio de baba que vem quando tu tira essa chapa é horrível. Desagradável. É que eu tenho que tomar o mate do cajê, ele não deixa eu tomar de chapa. Eu também não deixaria. Com tanta cara pra eu nascer, eu tinha que nascer logo com a minha. Conversar não custa nada. Desde que não seja com psicólogo ou com advogado. É verdade. Aí já sai custando alguma coisa. Psicólogo já custa. Se buzina fizesse carro andar, ele não via com acelerador, ele via só com buzina. Boa, cara. Não entendo a classificação das pessoas. Se quebra uma cadeira com um soco, eu sou forte. Agora, se eu quebro quando cedo, que eu sou gordo. É verdade. Lua de mel. Um pequeno período entre o casamento e as dívidas a pagar. Viu? Pede pra sua irmã preparar uma galinha. Ao molho que hoje de noite eu vou lá comer ela. Quem mandou aqui foi o nosso amigo Cássio Fernandes de Albuquerque. Grande colaborador do Pretinho, grande Cássio. Colaborador. Vai, DKG. Na prova final de um famoso colégio apareceu a seguinte questão. Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba. A seguir, a resposta do aluno mais brilhante da turma. O Vale do Paraíba é de suma importância, pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Meu Deus. Já que existe o Vale Transporte, o Vale Idoso, por que não existir também o Vale do Paraíba? Deus do céu. Eu dou um toquezinho aqui pra rapaziada que tá começando no mercado de trabalho, buscando um trabalho em uma empresa bacana, com desafios profissionais, muito aprendizado e grana legal. Pra começar com o pé direito, a Unicasa, que fica em Bento Gonçalves e fabrica as marcas de móveis planejados Delano, Favorita, New e Tela Sul, abriu inscrições para a segunda turma do seu programa Trainee 2011. É uma oportunidade incrível para quem já está graduado, curte trabalhar na área comercial e tem disponibilidade para viajar e morar em qualquer lugar do país. Então se liga aí, além do salário inicial de até R$3.000, a Unicasa oferece ainda plano de carreira excelente, moradia, transporte e alimentação. O prazo para inscrição é até 15 de abril no site traineeunicasa.com.br. Então não espere, não perca tempo para ir ao encontro do seu futuro. Acesse traineeunicasa.com.br. Se você não sabe como escrever trainee, nem tenta. Nem tenta, que não é para ti, daí o troço. Vamos lá, Marilão, uma rodadinha aí, rodaquinha. Quem usa Gmail é mais magro. Ah, depois que eu comecei a usar o Gmail, eu emagreci. Tu deu uma emagrecidinha. Eu só uso o Gmail. E o Facebook, então? Ó, Alcimar, qual é o Facebook? E aí, vambora, mais 10. O Alcimar é uma bola. O site Hunt.com traçou perfis dos usuários dos principais serviços de e-mail. O usuário médio do Gmail tende a ser do sexo masculino, é mais magro, além de solteiro e antenado. Maravilhoso! Super antenado! Ele tem entre 18 e 34 anos, chegou a um nível universitário e curte viajar. Tá no Target, então, e-mail lá. O arroba Gmail também. Tá no Target. Passou do Hotmail. O perfil de quem usa o Hotmail é diferente. Eu? Em geral, são mulheres jovens e solteiras, daquelas que não são nem magras nem cheinhas. A maioria mora em subúrbios. Standard, assim. Em geral, com os pais. É um grupo mais introvertido, que gosta de ler, adora doces. Encalhado. E tende. O target do Potter. E tende ao pessimismo. Ui! Encalhada é depressiva. Deus, jovem solteira. Mora com jovem, os pais, solteira, nem gorda, nem magra. É, mora em subúrbio com os pais e é mais introvertida. É que eu moro em subúrbio, é médio. Lá nos Estados Unidos. Lá o subúrbio é vento. Isso. O subúrbio, quem mora bem mora em subúrbio lá, por isso que talvez... Será que é isso? Sim, pô. É. Subúrbio, sim. São aquelas casões lá com... É. Com a, né? Mas é no subúrbio, né? É o que, não, é o que a gente chama aqui de condomínio de casas. É, vila, viu? Lá eles chamam de subúrbio. Tá, né? Então seria morar na Zona Sul, em Porto Alegre, num mora condomínio na zona de casas. Seria morar numa Zona Nobre, com um condomínio de casa ali na Zona Sul. Tipo o meu, assim, né, Marcos? E... Por que uma pessoa assim tende ao pessimismo, né? Tá tudo tão bem na vida desse ser humano. Todos, as mulheres... Pois é, mas o pessoal do Gmail já não tem. É que o cara já saiu, já tem nível universitário. É que o Gmail mora no loft, no centro. É porque a mulher, tá quando ela é jovem e solteira, ela se deprime um pouco mais. Não, pessoal, pessoal. Não, porque a mulher, ela vive buscando homem, um marido. Isso, um marido. A mulher solteira, não, ela quer um marido. Oh, porra, é exatamente o contrário. É o homem que vive procurando mulher. Inclusive, não se satisfaz com uma. Não é várias. Verdade, Rodaica. Não, não é verdade. A mulher vive procurando homem. O homem busca uma coisa que a mulher tem. O que é? Uma coisa que a mulher tem. Afeto. Alguma coisa. Afeto, carinho. Alguma coisa pra dar. E a mulher busca o marido. A mulher busca uma coisa que o homem tem, que é o dinheiro. Essa mulher... Eu fico com pena de vocês, porque vocês vivem no século passado. Vocês não evoluíram com o tempo, é muito triste. E mais cedo ou mais tarde... Pisa neles, pisa neles. Vocês vão tomar uma muito ruim de alguma mulher. Já tomamos. Vai piorar muito. Pode piorar, Rodaica. Vai não piorar. Pode ter certeza que vai piorar. Deixa eu só analisar. Porém, quer tirar o que quer tirar. Ô, meu, eu não vou nem me meter. Te entende com ela aí. Quero analisar. Calma. Eu quero analisar a situação. A Rodaica tá sendo agredida. Rodaica, é que depois que essa menina. Porém, nada que tu me diga. Não gasta teu verbo. Cala a boca, porra. Porque depois que essa menina aí, solteira, magra, nem cheinha, solteira, que come doce pra caramba, ela arranjar um homem, ela vai parar de ser pessimista, porque ela arranjou o que ela queria. E vai usar um outro e-mail. Ela vai ter um marido. Não, eu já tenho outra opinião. Acho que ela é pessimista, porque ela enxerga os homens e não vê futuro no negócio, entendeu? Tipo, é muito ruim o que ela tá vendo. Mas a mulher... Não. Então vamos acabar com essa palhaçada, vamos todo mundo se separar e cada um vai pro seu lado e vamos viver a vida e ser feliz. Agora, demorou. Um, dois, três. Eu acho melhor. Homem fica reclamando de mas casamento. Mas sem pensão. Mas tudo casado. Direitos iguais. Sem pensão. Reclamam de casamento. O cara não tem escolha. Olha só o que acontece. O cara vai lá. Olha, então presta atenção. Qual é a cronologia do crime? É a seguinte. O cara olha aquela mulher e diz, vou pegar. Vai lá e pega. Aí pega olha a segunda do lado, vez. Também vai pegar. Isso é um outro momento. Isso é um outro momento. Pega todas. Ele tá falando, eu tô falando dessa. Rodaica, se aí, deixa eu falar. Se tiver bêbado, pega o poste. Deixa eu falar. Deixa ele falar, Rodaica. Deixa eu falar. Eu acho legal tu respeitar o... Boa, Marcos. Eu não acho. É uma questão também hierárquica, né? Isso. Aqui, pelo menos, mando eu. O negócio é o seguinte. O cara olha aquela mulher e vai, vou pegar. E vai lá e pega. Ah, vou pegar de novo. Pega a segunda vez. Pega a terceira. Quando vê, casou. Casou. E ela engana a gente. Não, mas claro que ela engana a gente. Ela te conquista no início com um clarinho, com a comida. Ai, eu adoro viajar. Com arrumar teu armário. Ai, eu adoro videogame. Ai, vamos beber, vamos enlouquecer. Em algum momento tu vê, tu tá casado, amigo. Tu tá casado que nem um passarinho na gaiola. Feito jeito. E passarinho na gaiola que nem os teus, KG. Entendeu? Que o Potter quer soltar, né? Cada vez porque o Potter é um passarinho livre. E é que nem a casa do KG, um monte de passarinho engaiolado e uma cobra morta. Tudo isso que vocês estão falando só engorda a realidade. Os homens são burros, não têm vontade própria, não têm iniciativa, são facilmente manipulados. Isso é verdade. E no final da vida ainda reclamam, porque não conseguem dar um jeito. É verdade. Então somos merda. Vocês somos cagalhão. Nós passamos a vida. Desculpa a palavra, a vida conformado e reclamamos no final mulher, da vida. A mulher reclama a vida toda. A mulher. A vida toda reclamando. Se ela quer ser solteira, ela é solteira, se ela quer casar, ela casa, se ela quer pegar homem, ela pega, se ela quer separar, amigo, ela separa na hora. Separa! Entendeu? Separa! Não calma, tem calma, essa calma. Frescura de ficar, vamos, mas não vai, faz, mas não faz, que tem medo, pega uma, pega outra, volta pra outra, vai pra uma e não sei quem, não sabe o que faz. Não tem, entendeu? Mulher, é mulher vai lá, isso a mulher resolve, porque a vida dela que a Rodaica tem razão nisso. Ah, a mulher resolve, o homem não, o homem vai exatamente mas isso. Mas eu faço pensão, né? Se eu soubesse que eu ia ganhar pensão... Não, tem pensão. Tem pensão. Não tem pensão. Se eu soubesse que ia ganhar pensão... Acabou a pensão, gente! A mulher hoje, ela trabalha, ela tem salário. A pensão que vocês estão se referindo são aos casais que tiveram filhos. Então, os filhos, eles continuam tendo pai e mãe, entendeu? Pro filho não muda nada, só muda pro casal. Não, pro filho melhora, ganha duas casas, então, ainda, né? Deixa eu aproveitar. Dia, rapidamente, duas desculpa, o filho de um amigo meu esses dias viu o pai e a mãe discutindo, KG. E aí, depois da discussão, cada um foi pro seu lado, o filho chegou lá e perguntou e gritou da sala: e aí, quem ganhou? Quem ganhou essa? Quem quer falar, KG? Aproveitar esse papo de casamento e tal, quero mandar um grande beijo pra minha mulher. Vai dizer que tá de aniversário de novo. Estamos completando 3 anos de casamento. 3 anos só? Só. Dia 25 de março de 2008. Eu nunca vou esquecer, porque casou no dia da final do Big Brother. Eu fiquei desesperada o casamento inteiro ligando pra casa. Pra saber quem, como é que tava, o paredão. Eu nunca vou. 3 anos atrás. Eu nunca vou me esquecer, porque a minha mulher estava grávida do meu segundo filho. A Thaís tava estourando. Exatamente, que faz 3 anos domingo. E eu nunca vou esquecer do KG dançando flamenco. Ah, é verdade. Também. Nunca vou esquecer. Foi bonito. Foi emocionante. Eu fui tirar o visto aí agora, esses dias, né? Americano. Eu cheguei na hora da entrevista, tava tranquilo e tal, né? Aí eu fiquei nervoso num momento que ele perguntou assim: vocês estão casados há quanto tempo? Meu Deus. Cada um ia responder uma coisa aí. Quando, que dia vocês casaram? É a Ana me olhando assim e eu... Eu não sei o dia que a gente casou. A gente não, ela também não sabia, né? Ela não sabe também. A gente não sabe, a gente não comemora esse... essa decisão. Não, mas é... Entendeu? É que... A gente não comemora essa decisão. Ah, mas tá... Essa imposição, né? Essa imposição, ele não comemora essa imposição. Mas o teu caso, vocês casaram um dia. Papelzinho, igreja. Não, é porque tem muitos casais que moram juntos sem casar e aí também não tem data pra comemorar. Ah, né? É verdade. Tipo verdade. Assim, ó, eu e o Alexandre, a gente não comemora pois em data nenhuma, né? Eu vou dizer mais, eu não tenho nada pra comemorar. Às vezes as minhas noites são de bar em bar. Nossa! Ah, isso é Cazuza. Vamos fazer os classificados. Cazuza! Que bichona! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Duas ofertas da nossa audiência. Escreva este e-mail porque preciso de um novo dono. Fui abandonado, sou um Fox 1.0 2009, sou lindo, cinza Urano com ar-condicionado, direção hidráulica, quatro portas, 25 mil quilômetros. Minha antiga proprietária foi morar em São Paulo e me deixou. Meu valor, 30.900. Espero que me ajudem a encontrar um novo dono. Maiores informações e fotos minhas no vendofox2009@hotmail.com. Olha, mulher, mora. É, Hotmail é mulher nova, é, né? Mulher, é, mora aqui. É, meia boca, não, nem gorda, nem magra. É, tá indo boa, e vai pra São Paulo. Essa aqui vai pra São Paulo. Figurar ali, daí tem o perfil. Mora nos Estados Unidos, num subúrbio. Come doce e é pessimista. E ainda tá correndo atrás de ônibus. E vai pra São Paulo. Isso. Vendo meu Focus 1.6 L ano modelo 2004 completo. É, com sensor de estacionamento, parará, quatro pneus novos e IPVA 2011 pago, todas as revisões feitas, a última foi aos 92 mil quilômetros, sendo que o carro está com 90 mil quilômetros, certo? Matemática perfeita. Muito bom. Né? O carro tá, a última revisão foi aos 92 e o carro tem 90. Ou seja, ele entrega que ele baixou a quilometragem do carro. Tá com 180. Ele tem a mãe, ele tem a mãe. 25 mil reais ele tá pedindo nesse Fox com a quilometragem derrubada aí. Vendo Fox 1.6, arroba gmail.com. Ó, esse aí, por exemplo, já tem um outro perfil, né? É Gmail. É malandrão, Gmail. É isso aí. Vendo malandrão mesmo. Né? Emagreceu. Vendo Fox 1.6, arroba gmail.com. Era isso, vamos faturar, gente. Opa. Gente, todo mundo preocupado porque o mundo fala da ecologia, né? Hã? É. Aí da ecologia. Ecologia. Isso. O que você vai fazer amanhã às 8h30 da noite, Almir? Vou apagar todas as luzes. Boa, Almir. Todas as luzes. Exatamente. E outra, digo mais, eu já me comprometi de ir em vários lugares apagar as luzes para as outras pessoas. Legal, hein? O Hospital Mãe de Deus, vou apagar tudo. Que isso? Tudo. Não, peraí. O Hospital Mãe de Vento, todas as luzes apagadas, aparelhagem apagada. Tira da tomada, né? Aparelhada da parede. Eu vou fazer isso. Vai apagar a sinaleira. Vou fazer como guerrilha, gente. Como guerrilha pela ideologia. Pela o quê? Ideologia. Ideologia. Ideologia da ecologia. Certo. A ideologia. Tá, e qual é o produto hoje, O produto é o seguinte, é um telhado para você que tem uma placa de absorção de energia elétrica através de energia solar. Como é? É um telhado para placa de energia solar. Exatamente. Mas daí não vai funcionar. Porque quando cai granizo, quebra todas as placas. Então o que a gente faz? Constrói um telhado por cima da placa. Retrátil, ele é retrátil. Não é retrátil. Não, então não vai funcionar mesmo. Porque pode vir a chuva de surpresa. É permanente o telhado. Permanente, mas tu pode muito bem tirar as telhas. Ah, quando vê que vai dar sol, vai lá, corre lá e tira as telhas. Tira as telhas. Aí vai chover, vai chover, corre lá em cima, bota as telhas. Bem prático, vou fazer isso lá em casa, que a gente costuma fazer as coisas práticas. Já tem um cliente, mais um cliente vendido. Show de bola. Então o e-mail para entrar em contato é: o estagiário está quase conseguindo conquistar mais uma colega. Arroba hotmail.com. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também à Coca-Cola. Comemore do seu jeito. TIM e Lojas Colombo. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Doutor Alceu, vamos trabalhar aí, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Doutor Peter, foi 6-0 pro Grêmio ontem, doutor. Dr. Pepe? E a Páscoa chegou mais cedo no Olímpico, né? Mas credo, pobrezinho do Interzinho de Santa Maria! Tomou, praticamente rebaixado o Inter. Tomou seis do Grêmio, que revelou o guri lá, né, Dr. Cagliari? Leandro. O Leandro? É, 17 anos. O Neymar do Olímpico! Isso, isso. É, tá valendo. Contribui assim, doutor Alceu. Boa. Estão chamando o guri de Neymar, doutor Cabelo. É que ele é parecido cabelo, só, né? Cabelo. Só cabelo. Né? É, fisicamente também, tem né? Tem que comer muito feijão, né? Eu sobe, doutor Pepe. Que tem, sobe, vai ter que voltar pra Zarábia lá, doutor Pepe. Por que, doutor Alceu? Estão pedindo ele de volta. Então, onde é que ele veio mesmo? É lá do Catar, né, doutor Pepe? É do Catar, parece. É do Al Jazeera, que é o Sobes de volta, doutor Pedro. É mesmo? É mesmo. Tô sabendo disso. Tá no Clica. Putz, vou ler aqui agora. Puta que pariu. Oh. É, exatamente. E o Jorginho tá pressionado lá, doutor Marco Fierro. É óbvio que tá pressionado, né? Não ganha no Figueira. Tiraram o Márcio Goiano. Tá no Jorginho. E aí agora, não ganha mais. E agora, o que vai fazer? Chama o Márcio Goiano de volta. E lá no Joinville estão brigando. O Lima disse que o Ramon acha que é o Pelé. O Ramon é aquele Ramon que era do Grêmio? Aquele Ramon que jogou no Vitória. Não. Que era do Vasco, jogou no Vitória. O Lima não gostou muito do Ramon. O Lima quer mandar o Lima no Ramon, né? Exatamente. Isso aí é graça. Tá ruim lá, doutor Pepe. É verdade, doutor. Pessoal, vocês sabem que eu saí como garoto propaganda do Figueira aí um tempo atrás? A gente sabe. Tá na Play. Tá na placa. Na Playboy. Tá na Playboy? Tá na placada essa semana aí. Legal. Tá na placada essa semana, foto minha e tal. Figueira mostra a sua força. Bem legal ali, ó. Textinho falando do... Figueira mostra a sua cara. A gente tá vendo. A cara do Piange. O resultado da campanha, que tá muito boa de sócios lá. Já bateu que legal, sério. Bateu em 11 mil sócios já. Pô, que beleza, velho. Pagantes, né? Então tem que se associar mais. Esse é um negócio pros clubes, né, cara? Tem que se associar, cara. Se tu quer fazer alguma coisa pelo teu clube, te associa ao teu clube. Vai lá, paga uma mensalidade, ajuda o clube a crescer. Certamente ele vai te retornar isso em títulos. Sem dúvida. O Inter é a maior prova disso. E os clubes deviam aproveitar os pretinhos pra fazer as campanhas, viu? Igual o valeu, boa. Obrigado, Rodaico. Obrigado. Aí, boa, Rodaico. Era isso, doutor Pepe. Cara, eu vou te falar uma coisa, os clubes estão cagando, pra isso, porque na verdade alguns têm são espertos, entendeu? É, mas por exemplo, a questão política dos clubes atrapalha muita coisa. Grêmio e Inter estão numa outra fase, eu acho. Muita coisa. Grêmio e Inter estão num outro patamar, eu acho, né? Que o conselho e a direção vivem, enfim, uma estrutura mais política do que clubística. É verdade. Né? E todos os assuntos que têm interesse, um interesse em comum no Grêmio e no Inter, esbarram na questão política. Ou seja, as pessoas não conseguem tirar esse ranço político. O futebol já não tem mais importância. Acaba ficando em segundo plano. Mais um motivo pra parar com essa bobagem. Mas é mais ou menos como é a política no Brasil, esse terreno cara. É isso aí. Porque não adianta ela estar fazendo uma coisa boa pra população, vai lá, muda a bancada, muda. E aí, não, vamos desfazer tudo isso aqui, vamos fazer diferente, vamos fazer uma porcaria aqui. É isso aí. Muito bem. Cara, quero dar um toquezinho pra rapaziada que tá pensando em trocar de carro nesse final de semana. Dá uma passadinha ali na Maxim Peugeot em suas lojas da Edu Chaves e em Canoas. Diz que ouviu aqui no Pretinho Básico e você compra o seu Peugeot e leva ainda de graça um GPS. Se disser que ouviu aqui no Pretinho Básico, essa oferta aqui da Maxim Peugeot, nossa parceira aqui do Pretinho Básico pra Grande Porto Alegre, certo? É o GPS do Almir, é um mapa mundo que vem junto. Ah, para! Vem junto com calma o GPS do Almir. Eu tô precisando muito do GPS, Magnata. Tenho me perdido por aí. Tô me perdendo por aí. Então vai lá, cara. Passa lá na Maxi, já troca de carro, ofertas imperdíveis. Dá pra trocar o meu Landau lá. Teu Landau? Eu acho que o Giovanni não vai aceitar o teu Landau. Tem um Landau, mas ele é gato pra guardar. Pouco, né? Bebe muito. Vamos dar uma giradinha, vamos ver. Bom, o melhor de hoje vai ganhar o disco do Merci Melo! Olha aí, meu. Se a casa cair, deixa cair. E se a pressão subir, não é o bem animal. Isso é outra faixa. Estamos trabalhando o disco todo. São quantas faixas, só pra saber? Duas. São várias. 18. Toca o bem animal ali. 18. Vamos ver as 18, bro. Vamos ver as 18. A vida desse. Esse é o grande sucesso do nosso. Língua animal, galera. sabe, faz ao vivo. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Entra pra quem está sabendo. Au, au. Au, au, au. Vem o louco de bom. Au, au, au. Vem o animal. Au, au, au. Vem o louco de bom. Se você está passadinha e há muito já tá no zenta, é enfrentar, é enfrentar. Se você está gordinha e ninguém mais se engraça, é em traça, é em traça. Mas se você tá saradinha e é a rainha do pedaço, é em vai pro abraço. É em vai pro abraço. Eu vou pro abraço. Meu, deixa eu contar uma piada pra ganhar esse CD. Piada velha do porão. Apoio. Sapatos de couro Mabu, com Mabu você tá bem calçado. Ah, é legal Mabu mesmo. É, ah, é bom. Legal, legal. Tchê, eu não gosto. Gosta de estar bem calçado, Gauchão? Eu gosto de ser bem calçado. Ah, boa, Gauchão. Essa piada aqui vai pra galera que vai estar na Mad Party amanhã na Ann Riggs com DJ Porã e convidados. Achei que eu fui máscara. DJ Porã e convidados, tá? Cara, pause, não, vai? Não, vai estar o Capuzinho. Capuzinho aqui da Atlântica. Capuzinho, vou estar lá no Cessor Azul, junto com o Porazinho. E mais uma galera, vai estar muito legal. A festa também pra Dona Eva, minha sogra, que tá de aniversário. Oh, minha Eva, pequena Eva! Essa mulher é que também. Santa, essa mulher é uma santa, pô. Da ela minha é a vida. Santa, Thaís é santinha. Já me aguentou bêbado, já dormiu comigo. Tem encoxar tua sogra também, encoxou, pô. Pagou táxi pra mim quando eu cheguei em casa. Porão. É verdade. E também um abraço pro Gegé da Imperador e toda a galera da UG Trauma. No confessionário, uma jovem moça se confessa: padre, ontem eu transei com meu namorado. Não. Oh, mas isto é um pecado muito grave, minha filha. Eu sei, padre, mas pode dizer qual é a minha penitência, padre? Reze até os Pai Nossos, filha, e vá em paz. Garota continua ajoelhada, pensa um pouco e diz: padre, Deus aceita adiantamento, padre. Oh, adiantamento, como assim, filha? Se eu rezar logo sim, Pai Nosso, eu posso transar mais 9 vezes com meu namorado. É adiantamento. Uba. É que é tão bom, né? É bom, é bom. Rezar Pai Nosso. Rezar Pai Nosso. Rezar, né? Pai Nosso. Rezar Pai Nosso, rezar Maria, Maria e tal. Tchê, mas tô meio que houve, Gauchão? Meu filho. Que houve? Descobri que é homossexual. Ah, para, Gauchão. Barbaridade. Não, não fica triste, Gauchão. Não fica triste. Deixa o guri ser feliz, Gauchão. Não, mas eu não aceito. Eu não aceito. Não aceita? Como é que tu descobriu, Gauchão? Descobri por quê? Muito triste, viu? Muito triste. Não é triste nada. É muito Gaucho. Triste ter um filho gay, é muito não triste. Não é, Gaucho. Mas tu não tem outros filhos, cara? Todos gays. Tá, mas eu descobri que o caçula é gay agora. O que mais me magoou foi o Gauchinho. Tá, mas tem mais... O Gauchinho, sabe por quê? Por quê? Fugiu com um grande amor da minha vida, o Pedrão. Fugiu com o Pedro, tio. Mas vem cá, Gauchão. Isso acaba comigo. Isso mas vem cá. Dá. Mas tem alguém na tua família que gosta de mulher, não tem? Tem, a minha mulher. Minha esposa adora mulher. Vai daí, KG. Filosofias do Mestre Falcão. É que tem vários falcões legal, né? Mas o mestre dos mestres é o Brega Cearense. Brega Cearense. Não, o Falcão não gosta dele, não. Os homens que usam óculos não enxergam bem. É, faz sentido. Pra mim, uma coisa é um padre, um menino e um jegue. E outra coisa é um pneu de caminhão. Nossa. Pra quem tá indo, quem vem vindo, na verdade, é quem tá indo. Pra quem tá vindo, quem tá indo. Tá certo. Pra quem tá indo, quem vem vindo, na verdade, é quem tá indo. Qualquer um pode ser vencedor, desde que não haja nenhum concorrente. Boa. Cara, o Falcão é demais. Quanto mais voltamos ao passado, mais corremos o risco de encontrarmos o que passou. Ah, é verdade. Isso é pra vocês ficarem pensando aí na tarde. Eu corro do meu passado. O Porã fica dando carona pra ex-namorada, 9 da manhã, viu? Como é que é isso? Não, eu peguei uma... Calma, Maurício, não me complica. Não me complica, que eu já falei aqui nesse complicando. Eu peguei uma carona com uma ex-namorada que foi até a minha casa. Foi um grande amor. Essa é a minha esposa. Foi a primeira namorada que você eu tive. Você não existe, Porã. Existe, Rodaica. Olha só, existe Rodaica. Existe amizade depois do pode amor. Existir. De Rodaica, você. Não, Rodaica. Pode existir, não, sim, não, uma relação. Amizade. Tu não tem nenhum ex-namorado que seja teu amigo que tu pudesse dar uma carona na boa pra ele? Tenho. Cala a boca, agora não tem mais pergunta pra ti. Fala, Zacarias. Agora eu vou pra ganhar o CD. Eu quero ganhar o CD agora. Gente do céu, mas ressuscitou, né? Piada de pintinho. O que que aconteceu? O pintinho que já tinha uma asa. Que? Não sei. Foi bem daí, deu 360. E a outra, o que aconteceu com o outro pintinho que só tinha uma asa? Só tinha uma. Só uma. Ah, foi passar de odorante, ficou surdo. Mais uma, o que que aconteceu? O pintinho que não tinha bunda. O peidar explodiu. Foi sentar e deitou. E a última agora pra fechar. Esse vai ganhar o CD. O que aconteceu com o pintinho que não tinha bico? Fui bicar e bater a testa. Ai, que dia. Ah, levou o CD, levou o CD. Ai, que dia. CD do Neuer Cimelo, o veinho animal. Abraço, é doutor. Doutor Neuer Cimelo. Achei que o Zacarias fosse explodir. Aquele amigo homossexual que nós temos aqui no programa, o Diogo Carvalho, diz assim, ó, o Zacarias ganhou um radinho hoje. Levou o Moton Rádio. Eu que vou enterrar o Zacarias hoje. De novo, vai. Manda aí, Piagers. Carioca encontra um amigo baiano. Pô aí, rapaz, a tua perna aí tudo inchada, cumpade. Oxente, é que eu tô com uma doença de família. Primeiro enche a perna, depois enche a outra perna, depois enche os bagos, depois enche a barriga, o braço. Incha tudo? Isso é ruim demais. Oxente. Porra, cumpade! Então por que que você não procura um médico aí antes, porra? Senão vai encher tudo, sua cabeça aí, porra. E o baiano, oxente, eu não sou besta. Vou deixar primeiro inchar tudo pra depois procurar o médico. Claro, cara. Pra depois tratar tudo junto. Trata tudo de uma vez só, cara. É, né? Certo. Essa era a piada. Vai, Rodaiquinho. Manda aí, Rodaiquinho. Ninguém riu. Acabou a piada e todo mundo ficou me olhando. A gatinha tá toda produzida pra sair. A mãe tá tri preocupada. E já larga a clássica. Volta cedo, hein, guria? E a guria já protesta. Pô, mãe, mas eu não sou mais criança. Então, é justamente por isso. É de rir. Fica a dica, né? Posso botar uma do Joãozinho aqui, ó. Joãozinho! Grita a professora quando o garoto entra na sala. Por que que você não veio aula ontem? Meu, uma abelha me picou, professora. Ah, é, João? Onde picou? Meu, não vou poder falar. Então vá sentar. Também não vou poder sentar. E aí, Porazinho? Olha, eu vou aproveitar a presença da Rodaica aqui nesse programa. Ai, pronto. Pra dizer algumas frases de macho. Boa, Porã. Olha, macho é macho, não devia nem ter Porã. Frase, que isso é coisa... Infelizmente, eu não posso falar algumas coisas da nossa vida privada aqui, Porã. Ah, sim, mas sim. Assim, Porã... Dá na lata, Porã. Vamos tentar. Ontem eu fiz a minha parte, Porã. É mesmo. Frase de macho. Fruta azeda e mulher feia só presta com cachaça, velho. Meu Deus. Mulher é igual a paraquedas. É bom de rolar devagar e, se possível, ter um de reserva. Brasileiro apaixonado por carro, né, velha? As brasileiras mais ainda. Macho que é macho divide as tarefas da casa. Mulher cuida do bebê, o homem da babá. Velha. Masculino de suco é cerveja, velha. Masculino de suco é cerveja. É cerveja. Não, cara, suco já é masculino. Suco é bebida de mulher, né? Boa. Minha esposa é tão gorda que ela pula amarelinha assim, ó. São Paulo, Tocantins, Bahia, que velha, minha namorada tá fazendo greve de sexo. Onde é que tá o meu direito de ir e vir? Ir e vir, ir e vir. Ah, velho. Repete aí, tem mais uma aqui, pô. Tem mais uma aqui, ó. O nosso ouvinte Lúcio Andrade manda aqui, ó. Três coisas que deixam o homem doido. Mulher, cachaça e beliscão de banco com tábua rachada. Depende onde belisca a tábua também, né? Porque... Ai, lá o chão gosta tem de vários beliscar. Vários lugares pra beliscar. Pô, vamos ver aí o... Não tem mais nenhuma aí, Zacarias? Pra acabar aí, Zacarias? Já que deu show hoje, Zacarias. A Betânia, chama a Betânia ali, ó. Ô, Betânia. Quem me chamou? Ai, tá ganhando 1,5 milhão pra ler poesia. Um milhão uma poesia e meio. Aí. Maravilhoso, coisa linda, fantástica. Já tinha hoje... visto 1 milhão na tua vida? Já, mas foi muito tempo atrás. Ultimamente não tenho visto, bem longe só. Parei de ver. Tu fede, hoje, hein, Betânia? Na boa, com todo respeito, tu não cheira bem. Não cheiro mas bem? Ela tem cabelo no sovaco. Não, mas cheira aqui, ó, tem embaixo, aqui, ó. Aqui na nuca, aí cheira sai, na nuca. Sai rosquinha. Eu vou levantar o cabelo e cheira a nuca aqui. Que minha. Nojo, que nojo. Preto eu ali, não cara. Consigo esfregar a nuca pois por causa do cabelo. Dá pra ver. Não, e a loucura é que a Betânia tá sempre de pé descalço, olha ali. E o chulé, e os fungos. Não lava esse pé. Eu não lavo o pé. O pé já tá preto, é mesmo, tu e o sapo. Aquele que não... Eu não lavo. Betânia é não lava o pé. Não lava porque não quer. Só ela, só ela. Ela mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Estamos fazendo uma competição, eu e o KG, quem ganha o pé do pretinho. O melhor pé. Olha, boa. O KG há 4 anos é o melhor pé. Não queira me tirar esse cargo competir, aí. Vamos competir hoje, sexta, vou pra Santa Maria com meu amigo Pedro. Vai quebrar. Vamos quebrar a noite de Santa Maria hoje. Se preparem. Fernando Pessoa, Maurício que me deu poesia. Oh, olha, cara, não fui eu não, cara. Foi uma dedicatória. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar, senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? E acaba assim. Pode repetir essa acabou. Última aí, que eu me perdi com os amos. Amo como ama o amor, KG. Não conheço nenhuma outra razão para amar, senão amar. Que queres que te diga? O que queres que te diga, KG, com seu pé? Com seu pé sem unha, sem razão, sem espiritualidade. Um pé sem espiritualidade. É um pé sem espiritualidade. Aquela unha que é um pé morto. Parece uns espíritos saindo do pé. KG, unha bonita, ele corta em V ao contrário, assim, pra desentravar. É uma coisa linda. Tá, Betânia, deu pra ti, era isso, ficamos por mim, aqui. Baixo astral. Deu pra mim, deu. Hoje eu vou quebrar a noite e aceito garrafas de vodka energéticos de brinde nas boates de Santa Maria. Vocês têm meu telefone. Liguem e me mandam uma mensagem. É uma chinelagem, cara. É uma chinelagem. O teto é baixa, Betânia. 90, né, Betânia? 90, né, Betânia? 90, Betânia. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Voltaremos às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, as melhores ofertas estão na Colombo, as melhores ofertas sim, estão na Colombo, você pode, você merece, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, vem aí o Geiso.